A partir de agora, você vai ouvir uma aula de Direito Administrativo, comentada para concursos públicos com o professor Marcos de Araújo. CD número 2, parte A.